sou quem vivo. Tem outra vida dentro de mim. É a vida de Cristo que morreu por mim e me salvou. Me deu sua própria fé para que eu possa proclamar que a cada dia da minha vida caminharei em vitória, em alegria, em vitória, em alegria. Não sou mais eu quem vivo, tem outra vida dentro de mim. É a vida de Cristo que morreu por mim e me salvou. Da minha vida caminharei em vitória. Aleluia! Em alegria, em vitória, em alegria. Pra sempre vou te louvar, contigo quero dançar, com os anjos vou proclamar. Posso levantar as minhas mãos. Posso abrir um sorriso no rosto. Posso tirar meus pés do chão. Pra sempre vou te louvar, contigo quero dançar. Meu amor por ti, Jesus, pra sempre vou te louvar. Contigo quero dançar, com os anjos vou proclamar. Meu amor por ti, Jesus. Cabeça contra toda acusação. Posso levantar as minhas mãos. Oh, em todo tempo te louvarei. Posso abrir um sorriso no rosto. A alegria é minha força. Posso tirar meus pés do chão. Posso tirar. Posso tirar meus pés do chão.